Senhor, fortaleza minha e rochedo meu. Eu invocarei o nome do Senhor, que é divino e louvor, e ficarei livre dos inimigos meus. Pois cordas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assolaram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Porém na angústia invoquei o nome do Senhor, eu clamei, desde o seu trono ele ouviu a minha voz. Fortaleza minha e rochedo meu, eu invocarei o nome do Senhor, que é divino e louvor, e ficarei livre dos inimigos meus. Pois cordas de morte me cercaram, correntes de impiedade me assolaram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Porém na angústia invoquei o nome do Senhor, eu clamei, desde o seu trono ele ouviu a minha voz.